Willkommen zu der 52. Folge von Direktor Scott. Ich bin Silvia Pina und mit mir sind Antonio Mendes und der Debütant Duarte Mata. Guten Tag. Guten Tag. Also, Antonio. Que queres que eu diga em alemão? Eu não sei alemão, falhei tanto. Agora... Ninguém mais sabe alemão. Não te preocupes. Chamei Angela Merkel. Ora bem, nós estamos em versão Sauerkraut. Como a Silvia estava a dizer, eu sou o António Mendes e basicamente temos aqui um estreante no estúdio que é o Duarte Mata. Olá, Duarte, então, tudo bem? Tudo bom. Festa, então. Conta-nos nova aquisição do cinema para isto. Quais são os teus gostos? Os meus gostos, eu gosto muito de cinema, acreditam? A sério. Gosto muito de vários cineastas já famosos, como Kubrick, Bergman, Mizoguchi, Kurosawa, Kiarostami, Buñuel, Moretti, nenhum alemão. Truffaut, Herzog, Godard. Ah, alemão, perfeitamente alemão. Lang, desculpem. Parece-me que agora é a altura de notícias. E as notícias interessantíssimas que são para esta semana é que, para além de haver um Transformers 4, vai haver o Mark Wahlberg a substituir o Shia LaBeouf. Mas chegaste a ver algum dos Transformers? Tiveste essa experiência? Eu vou ser sincero, eu vi o primeiro, mas tenho a desculpa que era por causa da atriz. Deus. Só por causa da Megan Fox. Não, era a mãe do Shia LaBeouf. Sim, eu gosto muito daquela senhora, qualquer que seja o nome dela, não sei. Era pela sua capacidade de representação, não há outra razão, porque... etc. O terceiro também era... não vi o terceiro. Quem é que era? Quem é que era? Meu Deus, não sei quem é que é. Quer dizer que não sabes o que é a maravilha cinematográfica que é o Transformers 2. É que basicamente tens o John Turturro a dizer que está por debaixo do escroto de um robô. A sério. Que bom argumento, já vi. É, não é? Isto aqui é que o cinema intelectual falta. Pessoas debaixo de escrotos de robôs. Ora bem, quem é que está no Transformers? quem é? Faz de mãe do Transformers. Deve estar Julie para aí para White. O que é que ela fez? A senhora não tem um fez ar. Transformers. Ah. Fez Transformers 1, fez Transformers 2, fez Transformers 3, fez o Grace Under Fire. E. Exato. Yeah. É isto. Sim. Ora, entrou no dízimo que não é verdade. Quê? Entrou no dízimo que não é verdade. Não conheço. Ah, ok. Pronto. E entrou num papel sem crédito nenhum no Idiota do Nosso Irmão com o Paul Rudd e a Zoe Deschanel. Um momento de silêncio por esta senhora. Obrigado. Quanto mais é que... acham que isto é uma boa ideia para o Mark Wahlberg? Eu acho que não. Opa, a sério. Havia uma altura em que Michael Bay era considerado uma esperança de novo cinema. A maneira como ele influenciou os blockbusters é bastante famosa. Aliás, até ele tem os primeiros filmes editados pela Criterion. Tal era a esperança que ele tinha. Não acredito. Deus. A sério, o Armageddon e o The Rock estão editados pela Criterion. Não acredito. Pela mesma, aquilo que sim. Também meteu os 7 Samurais e não... Eish. Sim. A sério. Isso foi um bocado baixar os standards, realmente. Pá, mas quero dizer, naquela altura toda a gente acreditava que o Michael Bay era assim, tipo... voz que faltava a Hollywood, assim, tipo, um novo Spielberg, estás a perceber? E, portanto, quero dizer, a Criterion lançou-se... Ah, toma-me! E, basicamente, ele tem os dois primeiros filmes editados. Depois ele começou a fazer Bad Boys e não sei quantos mais e... O Bad Boys não foi o filme de estreia dele. Acho que o Bad Boys não foi. O Rochedo veio depois. Não, eu acho que The Rock foi primeiro, depois foi o Bad Boys e foi o Armageddon. Ainda assim, não é, acho que não é nada justificável para o Criterion, mas pronto. Bom, ok. Eu tenho a certeza que... Bom, mas quer dizer, também o George Lucas tem o THX 1138. Acho que é assim o nome do filme. Editado pela Criterion. Portanto, quero dizer. E atenção, o George Lucas também era considerado. Na altura em que ele começou a fazer filmes, quando fez o THX e não sei quantos mais, também foi mais ou menos pela vibe do Michael Bay, a dizerem que aquele tipo seria muito importante no futuro. E na realidade até foi, porque fez o Star Wars e inventou uma era totalmente nova para o cinema americano, chamada a Era dos Nerds. A propósito de Star Wars, vai haver um Star Wars 7 e ninguém sabe quem é que vai ser o diretor, o realizador. Toda a gente anda a pensar quem é que vai ser o realizador. Já falaram no Brad Bird, não importa nada. Falaram no Matthew Vaughn, mas deve ter sido um sobretudo porque ele saiu de fazer o novo X-Men. Mas também, sinceramente, não me importava nada, embora não o veja a fazer aquilo. E depois falaram também esse tipo de John Favreau, que é o tipo que fez o Iron Man. O Duarte Sena em aprovação. Gostas do Iron Man, é? O Iron Man, eu cheguei a ver o primeiro no cinema. Era giro. A Marvel fez algumas coisas decentes, pode-se dizer. Eu sei que tu não viste o Avengers, mas eu sinceramente eu digo-te que o Avengers está assim, senhor. Quanto mais não seja, se tu queres mesmo ir pela arte, pá, é muito difícil tu pensares tipo, em qualquer outra coisa em termos de sci-fi que tenha sido feito parecida com o Avengers. Em termos de ficção científica não existe nada que seja remotamente parecido com o Avengers, e quanto mais por causa disso, eu acho que o Avengers é um filme que vale a pena ser visto. Mas sabes, quando estreou, eu fui ver também algumas das críticas e fiquei espantado quando ia ver. E reparei que a grande parte da crítica vinha de uma parte masculina, não é? Então depois contaram que metade do filme é a Scarlett Johansson num fato látex. E aí as coisas fizeram sentido para mim. Ah, sim, está bem. Mas também estamos a falar de super-heróis. Antes os homens também andavam a fato de látex. Tínhamos o Billy Zane a fazer de fantasma em que basicamente... aquilo parecia um preservativo roxo. Não existe, nenhuma melhor coisa. Existem imagens disto na internet. É lindo. Será procurem, sim, procurem por The Phantom. A vida vai mudar. Não necessariamente para melhor. Sim. E cá está, The Phantom. Deus. Credo. Bem, não, mas não é daquele látex assim que é brilhante, é um látex assim ainda fosco. Eu estava a imaginar que fosse daquele brilhante. Mas já tens de ter a atenção que naquele filme, supostamente, aquele látex foi todo arranjado por uma tribo perdida no meio da África, ou algo assim parecida. Portanto, talvez seja a razão pela qual tenha um aspecto muito low budget. Ao que parece, também existem já apostas sobre quem irá realizar o próximo Star Wars na internet, e existe até um site que é o X-Factor, está no nosso Facebook do Director's Cut. Não tenho aqui o Tiago para me estar a dizer qual é que é o endereço, mas em princípio estou a fazer apostas, e quem está à frente como favorito é o J.J. Abrams, com 2/7 do preço. E temos na lista também Joss Whedon, John Favreau, a Catherine Hardwicke, que realizou o Twilight, não percebo porquê. Sam Mendes? Sim. A sério? Só ele é o primeiro filme de ação que ele faz e já falam nele para... Pronto. Sim. E também temos o Peter Jackson. Sim. Porque ele, porque ele não está nada farto de estar a mexer em numa série, pá. Depois também tens o Steven Spielberg e o Edgar Wright, porque não? Porque não? Isto pode entrar toda a gente. Por incrível que pareça, também. Manuel temos... Oliveira, não. Era o que eu ia propor. Mas por acaso eu gostava de ver um filme do Star Wars feito pelo Manuel Oliveira. Seria qualquer coisa do outro mundo. Há de chegar o dia. Sim. Acho que o primeiro passo era apostarmos dinheiro nisso. E quem sabe eles lá em Hollywood. Fazendo-se bem... tipo um pequeno projeto do Kickstarter. Exatamente. Passar a Manuel Oliveira para o Star Wars 7. Isso no fundo é transpor aquele projeto que havia de trazer o Woody Allen para Lisboa. Também podíamos trazer o Star Wars para Lisboa. Por que não? Mas por acaso agora também estive a pensar num filme do Star Wars realizado pelo Woody Allen. Ah não, espera, já temos o Sleeper, não pode ser. O Sleeper é giro. Sim, o Sleeper é giro. A Silvia não sabe o que é que nós estamos a falar. Não. É um filme em que basicamente o Woody Allen é congelado e vai para o futuro. É um dos primeiros filmes dele. E basicamente descobre que aquilo tornou-se uma sociedade distópica que é governada por um um ditador que no fundo é um nariz. Fantástico. É apenas um nariz. Em português, o herói do ano 2000. Traduções mesmo à letra. Yes. Sim. Nesse li do herói do para do ano 2000. Exatamente. Mas nós... deixa estar aqui... filmes trazidos para português é uma coisa espetacular. Um dos nossos favoritos é Being Flynn ter sido traduzido para Mais Uma Noite de Merda Nesta Cidade da Treta. Eu fico sempre na dúvida se é Mais Uma Noite de Merda Nesta Cidade da Treta ou se é Mais Uma Noite de Treta Nesta Cidade de Merda. Não, é a primeira versão porque aquilo é tão bom que eu decorei. Tá bem. Que bom para ti. É, não é? Ok. Depois, mais uma notícia pipoqueira, só porque a Figueirinha e o Tiago não estão cá. Embrulhem, vocês não vão poder falar nisto. David Yates, David Yates, que é o realizador do Harry Potter, dos últimos Harry Potters, está a pensar fazer a versão live action do Tarzan, que é mais um dos não sei quantos projetos que ele está a enfiar à frente para poder realizar. Ele já estava a pensar em fazer uma biografia do Al Capone, já teve a falar para fazer o The Stand do Stephen King, já teve para fazer um filme indie com a rapariga que faz de Hermione Granger, Emma Watson, e agora parece que também vai pôr à frente o filme do Tarzan. Não existe nada que este menino não queira fazer. Ele quer ser a Jessica Chastain dos realizadores. Vocês não são da parte das pessoas que percebem a piada da Jessica Chastain. Pois eu não estou familiarizado com a carreira dessa senhora. Peço desculpa. Não, a Jessica Chastain foi uma atriz que no ano passado basicamente entrou praticamente... Todos os filmes tinham praticamente um caminho dela. E ela entrava no Árvore da Vida, entrou no Take Shelter, entrou no The Debt, entrou no The Help, entrou em mais outros filmes que eu já não me lembro, mas sei que eram mais de comediantes, e ela entrava praticamente em todo o lado e basicamente... Tu e o Ryan Gosling, não está a acontecer a mesma coisa? Sim, está bem, mas... Ou o Michael Fassbender? Sim, mas o não Michael... Não o suficiente, o Michael Fassbender, em minha opinião. Sim. Mas a Silvia é fã do Michael Fassbender, portanto ela queria que o Michael Fassbender tivesse um filme todas as semanas. Nem que seja assim, tipo uma espécie de um podcast na internet. Por que não? Por ti fazia-se o Shame 2, Shame 3 e Shame 4. Não fazia... É só dar uma ligadela ao Steve McQueen, não é? E podiam cortar as partes em que ele não entra também. Sim. Mas existe alguma parte no Shame em que ele não entra? Felizmente não serão muitas, não. Espera aí, calma, existe aquele plano sobre a Carey Mulligan e é só isso, em que ela está a cantar o New York, New York. Sim, mas ele está presente na sala. Sim, ok, está a assistir, tá bem. Portanto, por isso. Ele está em todo lado. Sim, ele está em todo lado. É tipo, tá bem. Deus. Sim. Chamaram Michael Fassbender de Deus. Prepara-te. Isto aqui, tu não estás a ver isto com o grupo completo, porque senão havias de ver a maravilha que isto seria em termos de Michael Fassbender. Sim, nós sabemos, Figueirinha, que tu tens um altar dedicado ao Michael Fassbender em tua casa. E outro aos gatos. Sim. Estão os dois um ao lado do outro. Aliás, servem de mesinha de cabeceira. Para pessoas que vão fazer de... Tarzan, ao que parece, estão a falar em, entre outros, Henry Cavill, que é o tipo que vai fazer de Super-Homem, mas que ultimamente tem andado a entrar em filmes da treta como o Imortais ou... Como é que aquilo se chama? A Fria Luz do Dia. E aquilo é uma seca. Meu Deus. Portanto, ele agora só interpreta papéis em que tem que vestir as cuecas. Portanto, sim. Cuecas ali. Sim, cuecas à vista. Não, basicamente... não. Não, ele por enquanto ele está a fazer com as cuecas dentro das calças. Depois é que vai fazer com as cuecas fora das calças. Exatamente. E pelo juiz, agora Deus. Cuecas sem calças. Exato. Porquê? Ah, sim, sim. Tarzan. Claro. Sim. Mas é uma tanga, não são boxers. Vamos lá ver. Também estamos a falar do Alexander Skarsgård e do Tom Hardy. Porque sim. E eles vão fazer que papel? Porque no Tarzan. São várias alternativas para o Tarzan. Sim. Salta o Tarzan, eu quero saber da Jane. Ainda não se sabe nada. Ah. Mas sabe, mas espera aí, ao que parece podes... Estão a pensar a ver assim tipo uma gorila do Jardim Zoológico de Lisboa que quer ser a Mona Cheetah. E depois, finalmente, basicamente, o Tony Scott, como morreu, pura e simplesmente destruiu para sempre os planos de fazer um Top Gun 2. Oh! Tanta chatice, tanta chatice. Mas vai ser um 3D do primeiro, não é? Compensa. A sério? Vai sair? Não vi esta notícia. Já agora, porque já estavam a pensar como iam fazer o Top Gun 2, eles estavam a meter parte do investimento no Top Gun em 3D. Para quando saísse o Top Gun 2, ei, eu acabei de ver o primeiro, vou ver o segundo. Mas agora vão apenas ficar-se pelo 3D do primeiro. Será que eles vão conseguir lançar a coisa? A sério? Não sei. Mas fascina-me esta coisa de andarem a lançar agora tudo em 3D. Já saiu o Rei Leão em 3D, já saiu O Titanic em 3D, que é para uma pessoa poder levar com as carretas da Kate Winslet em cima. Até o Jean-Luc Godard vai passar a fazer filmes em 3D. O próximo filme dele é em 3D. A sério? A sério? O Dario Argento também tem o Drácula 3D. Sim, está bem. O Drácula 3D. Foi para Cannes, não foi? Não foi para Cannes, mas foi leiloado em Cannes. Porque eles leiloam os filmes em Cannes, portanto, assim, tipo, filmes que queiram que sejam publicitados e não sei quantos mais, tipo Jack Reacher com o Tom Cruise, foi leiloado em Cannes também. E atenção, o Jack Reacher tem como vilão, a fazer de vilão, o Werner Herzog. Fantástico. Não sabia. Sim, ele vai ser o vilão. A Adriana está neste momento em casa a bater palmas? Sim. Entretanto, a Silvia. Eu não consigo imaginar como vilão, lamento. Ele tem uma voz tão agradável. Tão agradável, a sério. Sim. Tu vais para a sala de cinema com Red Bulls. Completamente. Deixa estar. Deve ser mais ou menos como. Tipo. Ai, como é que tipo se chama? O Jerzy Skolimowski, que foi o tipo que fez o Essential Killing, também fez um pequeno papel, que é esse, tipo, um dos grandes compinchas do Polanski, fez um cameo como general russo no Avengers. Lembras-te da cena do início em que basicamente está a Scarlett Johansson a ser interrogada? Ah, claro, lembro. Esse tipo é o grande compincha do Polanski, também costumava fazer filmes com ele e não sei quantos mais, e tem direito a crédito principal no final do filme. Fantástico. Portanto, se calhar o Herzog vem nessa onda. E ao que parece, segundo o Duarte, o Javier Bardem vai ter a ideia de. Vai ter direito a uma estrela. Ou uma, vai ter uma fama. Ideia no pé. Uma estrela no Passeio da Fama. E pronto. Pronto. Parabéns a ele. Boa, fixe. Sim, senhor. Já. Yeah. Boa. E o Diogo Infante ainda não tem? Não. Ainda não. Não, nele, em termos de filmes, praticamente só fez o Animal e aquilo era uma porcaria. Não conheço. Temos pena. E ao que parece, vamos estar a falar de um pequeno festival que apareceu por aí chamado Lisbon Street Film Festival e que almeja ser a Cannes, cá do sítio. Mais conhecido por? Le Fest. Le Fest. Oui. Sim. Le Derp. Le Mi. Não, a sério, é só isso que me vem à cabeça quando eu vejo que eu se falar em Le Fest. Quem sabe? Não, quero dizer, os filmes. Quer dizer, também passam cá, os filmes passaram em Cannes, não é? Sim, sim. Já é uma coisa. Aliás, se não fosse o produtor Paulo Branco, creio que não teríamos esta possibilidade de ver este filme de qualidade de uma maneira tão antes de tempo, não é? Yeah. Yeah. Aliás, até passar, por exemplo, eu sei que no ano passado passaram assim tipo filmes do género Killer Joe e o Fausto, que depois ao que parece o Fausto vai abrir no final de dezembro deste ano, e isto foi no ano passado, portanto. Pronto. Então, e o Bellamy? O Bellamy foi um filme que estreou em França em 2009 e só agora, ao fim de 3 anos, é que chega cá a Portugal. Há algo muito errado aqui com a distribuição. Sim, sim, não, a sério. Eu acho que para os portugueses ser distribuidor, isso, assim, tipo, não é propriamente dito como um jornal em que tens de publicar a última notícia. É mais tipo colecionador de vinhos. Em que tu vais lançando assim, tipo, olha, agora lancei este filme de 1968, vai estrear. Bom, estávamos nós a falar do Le Fest. o LeFest. Sim, senhora, começou sexta-feira com o filme de abertura da Master de Paul Thomas Anderson. Alguém aqui foi ver? Não, infelizmente não. Estou com imensa vontade de ver esse filme, mas não consegui ir nesse dia. A Silvia tem andado a chatear-nos com esse filme há milénios. Exato. Esse é o... Tu foste ver? Não, não. Tive pena que não. Okay. Mal vá teste de cálculo no dia a seguir. Ok. Pois, exatamente. Ainda por cima só vai estrear no início do próximo ano. Pronto. É muito triste. Sim, e atenção, já teve para estrear este novembro. É muito triste. Enfim. Muitas coisas partiram em casa da Silvia no dia em que ela soube que o filme tinha sido adiado. Sim, tive que comprar copos novos, pratos novos. Sim. Foi um dia muito infeliz. You're tearing me apart, Zone Luz ao Mundo! Mas temos aqui um tema, o programa está bem constituído. Tivemos a antestreia do Amour do Michael Haneke, Très Joli. Que já foste ver, dá-nos a tua opinião. Ui, é um filme, pronto. Aquilo acabou, quase ninguém falava do filme porque... Aquilo, o Michael Haneke já tinha de facto impressionado com os outros filmes, como A Pianista ou Laço Branco, virou algum desses? Vi, eu vi quase tudo dele. Quase tudo do Michael Haneke? Tu também deves gostar deste. É com aquele estilo dele, em que, pronto, se fosse qualquer outro realizador a fazer, diz isto. Mas pelo que eu li, este filme é um bocado diferente do tipo de filmes que ele costuma fazer. Sim, o diametralmente oposto ao Funny Games, por exemplo. Yeah. Acredito ou não, na minha opinião, acho que é ainda mais perturbador do que qualquer outra coisa. Sim, a sério. A sério? Não? Epá, não contes demasiado, por favor. Está bem. Está bem, não é preciso spoiler, mas uma pessoa pode fazer uma crítica sem tentar a spoiler. E quer dizer, é dizer que é perturbador. Não diria perturbador bem nessa palavra, mas é incomodativo, custa olhar, digamos. Ah, ok. Há umas certas cenas que é violento, praticamente é isso. Ok, está bem. Não um tipo de violência gráfica, mas pronto. Contando, mas temos, como estava a dizer, vários eventos destacáveis. O William Dafoe, mais conhecido por Cristo / Anticristo. Sim. Na versão Cristo, ele não é o William Dafoe, é o William da Friend. Palmas para este trocadilho. Obrigado. Eu sou ótimo. Obrigado. Vai dar as suas masterclasses? Paul Giamatti. A propósito, quando é que ele vai dar as suas masterclasses? Já foi. Já foi, mas... vai estar quinta-feira às 9h30 no Monumental... Não sei se é no Monumental, mentira. Com o novo filme do Abel Ferrara. Portanto, ok, mais um, ele vai mais um, a seguir é o 444. Eu acho que é o 444. Não, mentira, é Go-Go Tales. Ah, ok, Tales. Ok, está bem. Outros acontecimentos. Temos, hoje, às 9h30 da noite, Valeria Sarmiento a apresentar o que foi o último filme, o derradeiro último filme de Raul Ruiz, La Noche de Enfrente. O meu francês não anda em tempos muito dias. Quem é que aqui gostava muito da Valeria Sarmiento? Quem é que aqui foi ver o Mistérios de Lisboa? Não, as linhas de Wellington, desculpa. Sim, fui eu. Sim! Vais assistir? O quê? Não, vais pedir o dinheiro de volta? Não, também não. Eu não acho que o filme seja mau. Mas quero dizer... É um filme bom, é normal. Uma pessoa vê aquilo totalmente normal. Não existe nada que seja absolutamente errado no filme. Mas também não existe nada que seja particularmente bem no filme. É um filme nheco, pronto. Olha, que eu saiba, o filme tem a Soraya Chaves. Continuas a manter esse argumento? Sim, continuo a manter esse argumento. Ok. Então deixa-me só esclarecer uma coisa, Eduardo. Tu basicamente gostas de bom cinema, exceto quando entram gajas boas. Aí pode ser bom ou mau. Por que não? Então sabes que o que o Eduardo gosta mesmo é de cinema caseiro. Cinema caseiro como... queres mesmo que eu te explique? Não. Cinema-paraíso. Não. Cinema-paraíso. Animatógrafo. Ah... Okay. Z, ganhei. Bom, amanhã à noite temos. Amanhã, que é na altura que este programa vai passar. Okay. Já agora. Ok. Terça-feira, peço desculpa. Então, temos o filme do Bernardo Bertolucci. Temos também algumas retrospectivas de Brian De Palma, onde vão ter o Blowout, os Intocáveis, o Scarface. Sim, I'm Mom, exatamente. Shadows of Glory. Portanto, quem gosta dele, acho que é uma boa oportunidade. E também temos algum cinema português que promete ser algumas experiências, entre outros temos o Francisca, de Manuel de Oliveira, e para os que gostam mesmo experiências novas, à meia-noite de sexta-feira, Branca de Neve. Nós nunca falamos aqui no programa. É praticamente um running gag. A Silvia também teve no outro... Não é propriamente dito no outro festival, mas esteve na cerimónia de inauguração de um novo festival. Da apresentação, da Cine Fiesta, que é uma mostra de cinema de espanhol que vai ter lugar na próxima semana. E então, conta-nos, como é que é a Embaixada de Espanha por dentro? Aquilo é giro, é um palácio assim antigo, tem imensas estátuas, tapeçarias, tem um jardim espetacular lá por trás. Como é que era o bilhete? Deus. Que eles anunciavam. Havia bebidas e havia salgadinhos. Pronto. Sim. Aí não havia queijos? Havia queijos também, eram muito bons para casa. Ok, está bem. Mas pronto, eu fui lá pelo cinema, não fui lá. Sim. Não foi, não foi lá queijo. Pelo joy. E então, o que se pode destacar desta mostra de cinema espanhol é talvez o Blancanieves, que é a versão espanhola do filme dos Doces da Aromateira. Exatamente, a versão espanhola da Branca de Neve. E este filme é um filme mudo e passa-se em Espanha dos anos 20, e em que temos a Branca de Neve, que na realidade se chama Carmen. Depois temos a madrasta, que se chama Encarna, e pelo meio também há um grupo de anões toureiros. A sério? A sério, isto promete. Um grupo de anões toureiros? Porque não? Porque não. Como é que eles toureiam o touro? Põem-se as cavalitas uns dos outros e... Epá, isso tens que ir ver o filme, não sei. E já agora também sei que teve lá essas pessoas, sim. Conta-nos essa história, conta-nos essa história. Esteve presente também a Maria João Seixas, a atual diretora da Cinemateca. No final houve uma sessão de perguntas e respostas. Alguém perguntou como é que era com as legendas, porque agora a Cinemateca não tem orçamento para legendas. E a senhora só disse que até então estava a ter um dia bom e estava bem disposta. Vocês não têm a noção do que é estar a ver um Nosferatu às escuras e com um papel com as legendas. À luz do telemóvel. Sim, à luz do telemóvel. A sério, o neorrealismo não chega aqui. Mas como é isso? Como é? Eles deram-nos à entrada algumas folhas com... Não, nem sequer nos deram. Estavam assim tipo numa prateleira ao lado, as coisas com as legendas, e então nós tivemos de ir lá buscar, agarramos as coisas. Olha, temos aqui as legendas a dizer quais é que são as personagens, não sei quantos mais. Apagam-se as luzes e começa o filme. Como é que agora nós vamos ler as legendas? Ah, e depois, atenção, sabem como é que é cinema mudo na Cinemateca? Não tem música absolutamente nenhuma. É verdade. Eu fui ver o Nascimento de uma Nação do W. Griffith. Diziam que foi o primeiro filme com a primeira banda sonora e depois chegamos lá, 2 horas e 40, não se ouve um único pio. Pronto. Não, ouvem-se pessoas a tossir. Exato, exato. Portanto, vamos a filmes que nós vimos ultimamente. Aí vamos começar pelas estreias de... há uns tempos atrás, que não tiveram a oportunidade de ser criticados aqui. Portanto, temos o Bellamy. Bellamy. O último filme que o Claude Chabrol fez, esse impulsionador da Nouvelle Vague. Pronto, é assim, é um filme... é um filme... eu comparo muito a recepção deste filme com a do Disparem sobre o Pianista, do François Truffaut. Foi um filme que tinha assim uma mistura de géneros, ou era noir, ou era comédia, e de maneiras que ficamos sem saber propriamente o que é que estamos a ver. É mais ou menos o género disto. É que apesar de ser assim, um filme maioritariamente bem disposto, o final é um bocado para o melodramático. Sim, sim. Mas acho que ainda assim vale a pena ver. É uma boa despedida do que foi um grande realizador. Mas gostaste, não gostaste? Eu gostei. Ok, está bem, está fixe. Sintético, mais possível. Passamos ao Argo. O Argo foi visto por nós os três, o Tiago, a Sílvia e eu, e o António, basicamente. Portanto, cá vamos nós com o nosso correspondente, diretamente do Afeganistão, do único cinema em Cabul que passou o filme Argo. Como alguém que não sacaneia dar 5 estrelas em 5, sempre que adoro um filme, Argo fez-me já poder dar um 6. O filme começa exatamente com a moição de história de como os ânimos exaltaram entre os Estados Unidos e o Irão. E quando a primeira cena se rola, a audiência não só já se encontra perfeitamente contextualizada, como entende o outro lado, o porquê da revolta. A primeira metade do filme equilibra bem a seriedade da história na sede da CIA com o humor dos bastidores da Hollywood, sendo as prestações de todos os atores estupendamente sólidas. E é de notar o facto de espantoso nenhum ator parecer daqui melhor que outro. Não há nenhum enorme destaque no coletivo onde todos estão ao seu maior nível. E o suspense? É a fé que merece um prémio dourado com forma de humano careca só pelo facto de ter pegado uma situação histórica da qual todos sabem o fim e ainda assim fazer parecer como tudo possa falhar à mesma. Já sabíamos que os reféns tinham de conseguir fugir, mas a tensão é elevada a tal nível nas cenas finais que é dar cabo dos nervos ao mais calmo dos espectadores. Ben pode ter sido um péssimo Daredevil, mas é um realizador dos diabos. Argo é um dos melhores filmes do ano e merece uma nomeação de Oscar para Ben Affleck como realizador. O quê? Não acreditam em mim? Argo, fuck yourself. Da Deus. Então, Silvia, conta-me a tua opinião sobre o Argo. Completamente de acordo com o Tiago. Foi brutal, foi fantástico. Os momentos de comédia tão excelentes. E atenção, a forma como eles conseguem contar aquela história é espetacular mesmo. Um dos melhores filmes do ano até agora para mim. Sim, diz, António. A minha questão acerca do Argo é que... eu reconheço que é um thriller que está bem construído e tudo mais, mas basicamente... entrou um bocado nas minhas expectativas de eu estar à espera de ser uma coisa que eu achei que podia ser ainda mais divertido do que foi. Sim, o filme é tenso, o filme é bom, eu acho que o Ben Affleck está a ir no bom caminho. Se bem que este filme entra basicamente naquela zona parda de todos os filmes do Ben Affleck que têm entrado, para mim, que é basicamente... Reconheço que é um bom filme, mas não é um filme no qual eu irei estar a pensar durante o resto do tempo. Lembras daquela parte muito mortal? Coisa assim. Quer dizer, não, eu acho que é agradável, é um filme agradável, sem qualquer problema e não sei quantos mais. Não é um filme que eu irei estar a relembrar com grande saudade e não sei quantos mais, mas eu tenho de reconhecer sobretudo a primeira cena. A primeira cena, pá, eu acho que é a melhor cena de todo o filme. Que ainda é na parte em que contam a história. Não é a parte em que contam a história, é a parte em que mostram a invasão da embaixada. Ah, certo, sim. Eu acho que essa cena é muito bem construída. Em termos de narrativa, em termos de tudo, pá, eu acho que essa cena está brilhante. E o Ben Affleck, eu gosto do trabalho dele. Ele entrou numa data de filmes de porcaria, mas também foi porque ele... quer dizer, é humano uma pessoa querer entre ter a oportunidade de entrar num filme pequenino ou entrar num filme em que pagam 20 milhões de euros. Qualquer pessoa faria o Demolidor se lhe pagassem 20 milhões de euros. E o Duro Amor? Sim, o Gigli também. E quer dizer, pá, ele pode não ter entrado nos melhores filmes e também deixar um bocadinho a desejar enquanto ator, mas como realizador e como argumentista, sobretudo como argumentista, eu acho que o Ben Affleck é um talento a ter em conta e eu não irei estar muito starstruck pelo Argo, mas quero dizer, eu considero que seja um bom filme e eu acho que é digno de louvor o Argo e tem cenas que são muito, muito engraçadas. Portanto, sim senhor, eu também dou os meus thumbs up pelo Argo. Uhum. Mas não com tanto entusiasmo quanto nós. Não com tanto entusiasmo como vocês, mas pronto. Vamos falar do Sinister, que o Tiago também já viu e também nos deixou outra coisa, agora em direto do Afeganistão, Sinister, com Tiago Alves, através da Dropbox. Sinister podia ter sido um filme bem melhor. Com um bom truque para gerar medo e um excelente ator como protagonista, é uma pena não ser mais do que médio. Ethan Hawke é uma das coisas que salva este filme. Como escritor frustrado, depois dos seus 15 minutos de fama, que está disposto a cometer os maiores erros para ter mais um livro de sucesso com o seu nome nas prateleiras. A sua personagem é multifacetada e Hawke dá o seu melhor para lhe dar realismo. Realismo esse que faz transparecer por completo o quão perturbante a experiência porque eu e o espectador passam ao ver fitas de assassinatos de famílias que a pouco e pouco elevam a atenção do filme e o ambiente aterrador deste a níveis realmente assustadores, também graças a uma boa banda sonora. Infelizmente, os momentos que separam cada uma destas experiências tendem a descer a qualidade do filme, sempre que Ethan interage com outros atores, raramente diferentes de todas as personagens tipo do género de terror que já vimos, excetuando um polícia de mente mais aberta que parece ser o único que percebe o que se passa. Embora o horror seja crescente a um nível exponencial, a pouco e pouco o filme cai nos clichês do costume, como sustos baratos e más decisões da personagem principal, que acabam por impedir que o espectador se coloque completamente na sua pele e sinta não ao final do filme. 3 em 5. Agora, em termos da crítica que o Tiago fez, eu também vi o Sinister já agora, Eu vou-vos dizer, eu gosto de filmes de terror, né, e já vi a minha quota parte de filmes de terror, e é um bocado difícil. Antes eu era um assustadiço, punha-me um sexto sentido na televisão e eu borrava-me todo. E... Naquela cena em que aparece a senhora com as veias cortadas no ao miúdo. Sim. Não se lembram? Sim. Eu lembro-me. Vagamente. Basicamente, hoje em dia, pá, eu arranjei uma carapaça, passa-me tudo por cima. Eu fui ver o The Possession e pá, aquilo não é nada assustador. Aliás, a maior parte dos filmes de terror que têm andado a sair ultimamente, eu não tive propriamente dito a ver muito aquilo que teve no filme, no Motel X, mas basicamente grande parte dos filmes de terror que saem ultimamente não são assim muito assustadores. Depende. Alguns são. Se calhar não os foste ver, mas... Mas quer dizer, em termos de gore, ok, podem ter gore bem feito, e não sei quantos mais, mas quer dizer, em termos de realmente ficarem com a sensação de... Daí a própria ideia ser assustadora, não é propriamente dito... O sol não é nada. Não viste o The Pact, pois não? Coisa. O The Pact, não vi. Ok, tens que ver. Por exemplo, tem o gore e não sei quantos mais, é muito tenso, admito. O cubo também é muito tenso e não sei quantos mais, mas quer dizer, não é o ser raptado para uma experiência qualquer não é uma coisa que me assuste. Em contrapartida, o Sinister basicamente parte da ideia de um tipo que anda a investigar esta série, uma série de mortes, e encontra umas caixas, isto vem tudo no trailer, encontra umas caixas de Super 8 no sótão, em que basicamente aparecem filmes antigos que têm nomes todos queridos, tipo Family Hanging Out ou Pool Party ou Barbecue. Já estou a imaginar, já. Sim. E basicamente o Family Hanging Out é a Family Hanging Out. Ok. Basicamente um ramo de uma árvore desce e eles sobem. E o barbecue? É a família a ser tostada no espeto. Não. Era isso que eu estava à espera. Não. São pessoas a morrerem queimadas num carro. Ah! Também não, serve. Não, e reparaste no nosso área agora quando dissemos não. Nós somos. E basicamente o Ethan Hawke, que faz um papelão neste filme. É um escritor que, quer dizer, publicou há 10 anos atrás um livro que foi em sucessão, mas nunca conseguiu. Todas as obras seguintes que sucederam nunca tiveram o sucesso desse filme. O que significa que ele quer fazer o filme e tenta enganar-se próprio que... quer fazer o livro e tenta enganar-se si próprio que ele está a fazer aquilo porque... na realidade o que ele quer é dar justiça às pessoas, mas na realidade ele sabe, e a audiência sabe, que não é propriamente isso que ele quer. Ele quer regressar à fama e não sei quantos mais, e quer dizer, ele a certa altura descobre aqueles filmes e descobre que existe uma figura que aparece sempre nessas imagens sucessivas, e quer dizer, a desgraçada do Ethan Hawke começa a ficar assustado e começa a investigar acerca dessa figura, e ao que parece é um demónio que vive dentro da própria imagem e que basicamente utiliza as imagens para sobreviver. E quer dizer, a ideia que está subjacente disto é que Uma imagem pode ter um valor muito forte, e quer dizer, também o passado não é necessariamente uma boa coisa, e quer dizer, não só é muito difícil uma pessoa ver coisas destas, por exemplo, em filmes de terror, como, quer dizer, assim tão bem feitos. Eu acho difícil, porque ao contrário do que acontece com os outros filmes de terror, este aqui vai num crescendo e começa muito lentamente, vai muito lentamente por toda a história e não sei quantos mais. As partes assustadoras são coisas que muito, muito pequeninas que acontecem. É outra vez Na câmara que se liga, ou passos no sótão, mas, aqui, mas a tensão está bem construída. E quer dizer, as, as interações com as pessoas à volta dele e as más decisões que o Tiago fala, eu não acho que seja uma má decisão. Quer dizer, como, como espectador, uma pessoa sabe que aquela será uma má decisão porque, porque já sabe mais, já está a prever o que é que vai acontecer. Mas não é propriamente dito uma má decisão porque a informação que estava está na mão daquela personagem não é nenhuma. Não é nenhuma. O espectador não tem tanta informação como o Ethan Hawke não tem tanta informação como o espectador tem. Portanto, nós sabemos que as más decisões que ele está a fazer são más, mas o Ethan Hawke não, não sabe que isso está a fazer mal. E quer dizer, eu acho que é um filme de terror que funciona. E de este ano inteiro, eu acho que este é o filme mais assustador que eu vi desde Os Olhos de Júlia, que estreou no ano passado, e que recomendo a toda a gente ir ver. Então espera, isto é um filme de terror que, portanto, não tem nem adolescentes, nem uma... Tem crianças. Não, não, não, mas mesmo adolescentes que estão a ser perseguidos por um homem com uma faca, uma motosserra, ou vá-se lá saber o quê, e que nem estão a praticar nem sexo, nem a consumir drogas. Isso é filme de terror? Isso é filme de terror? Sim. O filme de terror tem vários géneros, pá. O slot, depois. Não, mas é que hoje em dia praticamente todos os filmes de terror americanos são feitos à farta. À base destas três componentes, sexo, drogas e violência. Sim, sim quero dizer, sim. Mas quero dizer, essa é a grande parte do interesse de filmes de terror. Aliás, era essa uma das razões pelas quais as pessoas todas aí gostavam de ver filmes de terror e não sei quantos mais. Vais ver o Drácula, o que é que tu encontras? O filme do Drácula? Não, o filme não, o livro. O livro? Ah, sim, está bem. O livro é também o mesmo. Sim, sim. E quero dizer, pá, tu não, o horror, tu não pode, tu, por mais que queiras, não vais conseguir dissociar. Ok, existe assim, tipo, filmes de terror que marcaram precisamente esse género, que é o Gritos, é o... Pesadelo em Elm Street, sim, exatamente. O Halloween, Sexta-feira 13. Ainda mais para trás tens a Última Casa à Esquerda. Sim, sim. E quer dizer... Pá, todos esses filmes de Texas Chainsaw Massacre foram arruinados por sequelas. Quer dizer, não é pelo facto de serem arruinados por sequelas, mas basicamente um filme de terror, como não requer um argumento, como se pensa que não requer um argumento muito brilhante, e quer dizer, é atirado para o schlock, não, as pessoas não pensam que pode-se fazer um bom filme de terror, que... Para fazer um bom filme de terror não é necessário tanto esforço como, por exemplo, para fazer um bom drama. Que eu acho que é uma coisa que é muito estúpida eles pensarem que fazer um bom filme de terror, é mais fácil do que fazer um bom filme de drama. É totalmente o oposto. É mais fácil fazer um bom drama do que fazer um bom filme de terror. Tudo que seja boas críticas e não sei quantos mais, e filmes do IMDb, por exemplo. Existem montes de dramas no top 10, no top 100, 250 do IMDb, mas muito poucos filmes de terror. E quero dizer, dos filmes de terror que eu vi, bons, que eu vi este ano e que tenham saído, foi o Cabin in the Woods, foi é sem dúvida o melhor filme de terror que saiu este ano, não em termos de ser assustador, mas em termos de ser uma história. Transcende um bocado o género, não é? Transcende um bocado o género. Brinca um bocado ali com os clichês todos. Sim. E depois também existe a história de... O mais divertido que eu vi foi o Attack the Block. Se bem que eu também tenho um soft spot pelo The Woman in Black. Mas de todos, ela não gosta assim muito. Mas achas que esses filmes são para estarem no top 250? Nenhum destes está no... Não, mas olha, eu não acho que seja por essa razão que eles não estão no top 250. Eu acho é que muita gente tem preconceitos contra filmes de terror e não vai todo ver quando é um filme de terror. Mas não acham que foram feitos melhores filmes de drama do que filmes de terror? Pensem, em todo o cinema universal, em todos os países, é consistido essencialmente bom drama. São os filmes com mais... Os melhores filmes sempre, se fores a ver, não são... Não está lá nem o Exorcista, nem o Tubarão, não são considerados. Tu quando vais ao cinema, tu não podes, pelo menos na minha sessão, poder ir ao cinema, quer dizer, não é apenas para realizar um workout mental, é também para realizares um workout emocional. E quer dizer, eu acho que uma pessoa pode muito bem fazer filmes de terror. Os filmes até mais emocionais podem ser os drama, a emoção. E então um filme de horror, emoção, né? Ficar assustado. Isto é emoção? Claro que é. Melhor, então, mas um drama, és comovido, és... E então? São emoções diferentes. Porquê é que uma emoção terá de ser mais nobre do que a outra? Porque... Está bem. Não, a sério... São aqueles gostos que não se discutem, não é? É mesmo uma coisa que... eu acho que... É necessário discutir, sobretudo hoje em dia que está toda a gente com pós-modernismo e não sei quantos mais. Eu acho que isto é um assunto interessante. Porque é que durante uma data de tempo teve a ideia que certas emoções são consideradas mais nobres do que as outras? Porque é que, por exemplo, as pessoas olham tão de cima para géneros como terror ou comédia só porque elas acabam bem? Não, porque... Ou porque assustam, e porque é mais fácil uma pessoa fazer... Supõe-se que é mais fácil fazer um filme de terror em que se prega um susto a uma pessoa do que coisa. Porque o que interessa não é o susto, o que interessa é a descarga emocional que vem com o susto. Uhum. Quer dizer, o filme de terror... Mas isso não são filmes que optem por realismo. No caso dos melhores filmes de sempre, se tu fores a ver a lista, são os filmes mais simples, não são filmes que envolvem nem grandes efeitos de maquilhagem, nem grandes... Mas isso também, a lista dos melhores filmes é um bocado subjetiva, não é? Porque cada um tem a sua. Não, sim, mas vários críticos já se reuniram e por diversas vezes para elaborar uma lista de filmes. Sim, está bem, mas quer dizer, estás a falar na lista da AFI. Também, mas... Quer dizer, aquela lista é um bocado tendenciosa. Mas só disse é para americanos. A AFI é para todo mundo. É organizada pela American Film Institute, mas é, mas é feita por... Mas os filmes que lá estão é tudo americano, ou britânico, um ou outro britânico, mas... Não, de maneira nenhuma. Não estão? O AFI, aquele dos 100 anos? Exatamente. O AFI... Isso é aquela lista que tem o Vertigo em primeiro, sim, não é? Sim, o Vertigo em primeiro. Não. E depois, então não é o Mundo a Seus Pés que está em primeiro? Era o Mundo a Seus Pés, mas agora foi o Vertigo destronado. E depois acho que é As Regras do Jogo, do Truffaut. Ah, não faço ideia. As regras do jogo é do Renoir. Sim. O Renoir, exatamente. Ah. Renoir. Exatamente. Desculpa, aí eu enganei-me. Mas A Regra do Jogo... Não me vais dizer que The Last House in the Left é um filme melhor que A Regra do Jogo. Eu não estou a discutir. Não, é que isto é aquele tipo de coisa que não pode ser mesmo comparado. Que se calhar podem ser. Somos obras-primas no seu género. Também não sei, não vi o The Last House in the Left, não é? Sim. Vou dizer aqui, e eu não vi A Regra do Jogo. Pronto. Eu não vi nem eu nem outro. Aperta a mão, admito. Mas quer dizer, se vamos estar a falar assim, tipo, entre o Sétimo Selo e por exemplo, o Alien, eu acho que tanto um como o outro. Quer dizer, tens, por um lado tens um que tem um pendente mais filosófico do que o outro, sem dúvida, mas quer dizer, um filme pode ser dissociado da sua, quer dizer, uma pessoa pode ver um filme sem ser através da sua filosofia. Uma pessoa pode ver um filme, sim, acima de tudo o cinema é visto, é esse um dos grandes problemas, é que as pessoas apenas veem o cinema como fonte de entretenimento, como um refúgio mental, sim, mas onde pode vestir o seu cotidiano, mas um filme pode ser mais do que isso, um filme pode ser verdadeira arte, se for... Vamos lá a ver até que ponto é que podes considerar arte. Achas que o Tarantino é arte? Claro que não, eu nem sequer gosto desse senhor. Isso é um Sérgio Leone que... Não, aliás... A sério? Sério? Tarantino? O que é que ele fez? Mete um filme de 2 horas e 40 a falar de macarraiolos com queijo e o filme ganha o prémio em Cannes. O que é aquilo? Quero dizer... O quê? Para uma pessoa que fala muito em arte e não sei quantos mais, eu pensava que tu tivesses uma opinião... Mas tu achas que o Tarantino é arte? Achas que falar da Pam Grier, de falar de séries americanas, onde é que está propriamente o conteúdo artístico disso? Onde é que não está o conteúdo artístico disto? É que estás a ver. É uma espécie de mistura entre low art e... existe essa coisa... uma das coisas que eu acho é que não existe diferença entre alta arte e a baixa arte. Achas que é tudo arte? Acho que ambas podem ser consideradas arte. Sexta-feira 13, consideras arte? Posso considerar que entre os diversos géneros existem bons e maus filmes. Sim. Mas quer dizer, e o Sexta-feira 13 é um mau exemplo porque é um mau filme, mas, por exemplo, uma coisa tipo Alien ou Shining são filmes que são literalmente bons. Mas meterias ao lado do Alien, por exemplo, do 8,5 do Fellini? Não. Sem problemas. Não? Achas que ambos estão no mesmo patamar? Estão a tratar de coisas diferentes e têm ideias totalmente diferentes. Sim, era aí que eu também estava a querer chegar. Há coisas que não podem mesmo ser comparadas. Sim, mas quer dizer, basicamente chega tudo à ideia que pode haver um bom e um mau, que são bons ou maus filmes. Sim, pode haver. Sim, e quer dizer, se este é bom e este é bom, eu acho que, quer dizer, uma pessoa pode, se nós achamos que para um filme de terror este é bom e para um filme de art house, digamos, este é bom, eu acho que tanto um como o outro podem ser considerados bons filmes sem ter necessidade de denegrir um para estar a subir o outro. Eu acho que tanto um como o outro podem ser celebrados como bons filmes. E acho que isso também é o principal problema das classificações. Atribuir uma classificação numérica a um filme. Vamos supor, o Roger Ebert dá 4 estrelas à Árvore da Vida e ao Homem-Aranha 2. Tipo, as coisas não podem fazer sentido. Meter no patamar ambos os filmes. É preciso entrar em géneros e subgéneros artísticos. É uma coisa muito complexa avaliar um filme. Pois é. Mas quer dizer, basicamente passa pela tua opinião do cinema. Sim, apreciar cinema é a coisa mais subjetiva que tu possas imaginar, tal como apreciar literatura ou apreciar música. Sim, depende do subjetivo e depende de para que é que cada um utiliza essa forma de arte. Não vou estar a dizer que eu gosto de todos os filmes que estão no top do IMDb 250. Eu não posso com Os Filhos do Homem, ok? Pronto, já disse. Quero dizer, uma pessoa não pode estar a equacionar um ou outro. Se existe muita gente que gosta daquele filme, existe pelo menos alguma coisa que aquele filme está a fazer bem. E porquê é que ele está a fazer bem? E o que é que ele está a fazer bem? E se eu não estou a concordar, mas existe uma data de gente que concorda. Porque é que eu é que hei de estar certo e as outras pessoas vão de estar erradas? Eu não digo isso. Mas é este o interesse de falar sobre cinema, de falar sobre a arte em si. São estes debates. Sobre o que é que cada um gasta, sobre o que é que cada um não gasta. Mas no caso do IMDb, dás aí o exemplo de uma lista. Essa é uma lista que tem origem com classificação mais alta do que o 8,5, do que os 400 golpes. Não sei se... Pronto. Para ti, portanto, basicamente, para ti entretenimento e arte nunca se podem interceptar. Eu não diria nunca, não é? Mas pelo que temos visto a respeito do cinema americano, essencialmente, diz-me um filme de entretenimento, posso dizer isto é uma obra de arte. Árvore da Vida. Isso não é entretenimento. Não, eu pensei que estavas a dizer arte. Sim. Não, entretenimento e arte, sim, ao mesmo sim, tempo. Okay. Sim, sim, estamos a falar de coisas Ok, então pronto. Ok, então esquece. Então, portanto, entretenimento e arte, o primeiro exemplo que me salta à cabeça, eu sei que tu vais odiar, é o Pulp Fiction. Mas quer dizer, tu também tens montes de outros filmes. Tens, por exemplo, American Beauty. Uhum. Considerarias esse filme entretenimento? Sim, considero esse filme entretenimento. Considerarias esse filme arte? Considero esse filme arte. De certa maneira, não é? Moulin Rouge! Não... Ponto de exclamação? Moulin Rouge, ponto de exclamação. Moulin Rouge, ponto de exclamação. Arte. Aquilo é um musical, praticamente. Sim, e? Não é um musical que esteja ali a falar com pretensões filosóficas sobre o sentido da vida, a condição humana, etc, etc. Isso são filmes, esses são os principais temas, os melhores filmes sempre, são esses os principais temas que andam à volta. Porquê que um filme tem de ser existencialista? Não tem de ser. É para ser o melhor filme. Não tem de ser. Um filme não tem de ser entretenimento. Mas no que toca a mim, a minha opinião de arte, são os filmes que andam geralmente à volta destas temáticas mais intelectuais, se quiseres meter assim. Mas quer dizer, vamos estar a bater no ponto que o Woody Allen fala, que é basicamente uma pessoa pode até ter feito uma obra-prima, mas se não existe aceitação por parte do público. Sim. Um teatro sem público é uma coisa que não existe. Porque o cinema sem público é uma coisa que não existe. Um filme por melhor que seja, se não tiver público, ele não existe. Mas repara, a grande parte dos que são considerados os melhores filmes do sempre, a reputação não vem na altura. Tu deixas há bocado o exemplo da Regra do Jogo. A Regra do Jogo foi um desprezo total, tanto pelo público como pela crítica. Agora é visto como um dos melhores filmes de sempre. Sim, está bem, mas foi porque as pessoas se lembraram dele. Foi porque as pessoas... Não, porque o KR do cinema, que na altura era, tinha o Truffaut, tinha o... Eles é que chamaram verdadeiramente a atenção e vieram com alternativas para isso. Os filmes do Alfred Hitchcock. Olha, agora aqui na armadilha do lobo, porque aí é que podes mesmo apontar-me e dizer, isto é entretenimento que é arte. Aí posso questionar. Mas isso são filmes que, geralmente, as pessoas não viam um conteúdo artístico. Teve que ser o KR, no que toca o KR do cinema, a despertar para um conteúdo artístico que estava latente nesse filme e que passava pelas pessoas ao lado. Que Hitchcock era apenas visto como entretenimento. E agora parece-me que estou a contradizer. Quer dizer, é que... Mas depende da visão de cada um, concordo contigo. Aquilo que eu acho é que, precisamente, lá está, o caso do Hitchcock é que arte e entretenimento podem ser servidos no mesmo prato, não precisam de ser separados imediatamente. Portanto, quer dizer... Mas há filmes que procuram ser mais artísticos do que outros e outros que apenas procuram agradar às massas. E pronto. Não, isto é um diálogo absurdo, não vale a pena. Dizemos adeus a mais uma edição do Director's Cut. Aqui em direto das trincheiras. Sim. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos a fazer este programa em direto de uma terriola lá de Stalingrado. Adeus, Silvia. Adeus, António. Eu agora fiquei a matar naquele santo. Na próxima semana vamos continuar, ok? Ok, ok. Fica combinado, tá aperta aqui. Tá bem, vá. Sim, senhor, pronto. Adeus, Duarte. Adeus, senhora Ângela. Adeus, António. Adeus. Tchus. E... Tchus. Tchus. Tchus. Essa pronúncia é fantástica.